pensamento só me leva a crer que você está aqui comigo. Mas o meu coração me pede pra esquecer e mesmo assim eu não consigo. Diz que eu devo cair fora e não alimentar um sonho proibido. Sei que agora estou em outra, mas ainda ando meio perdido. Eu já sofri demais, quero encontrar minha paz. Foram tantas loucuras, lembranças que eu quero esquecer. Vou libertar meu coração dessa prisão. Não vou ficar num beco sem saída, se o destino quis assim, vou fazer por mim. Ninguém vai bagunçar a minha vida, vou libertar meu coração dessa prisão. Não vou ficar num beco sem saída, e se o destino quis assim, vou fazer por mim. Ninguém vai bagunçar a minha vida. Eu já sofri demais, quero encontrar minha paz. Foram tantas loucuras, lembranças que eu quero esquecer. Vou libertar meu coração dessa prisão. Não vou ficar num beco sem saída, e se o destino quis assim, fazer por mim. Ninguém vai bagunçar a minha vida, vou libertar meu coração dessa prisão. Não vou ficar com medo sem saída, se o destino quis assim, vou fazer por mim. Ninguém vai bagunçar a minha vida. Ah, ah, ah. Não vou ficar com medo sem saída.